210, bem-vindo a Salvador, tráfego, prossiga via Alfa e mantenha-se para Juliette. Alfa e antes para Juliette, vamos manter o 6210. Com a 206, inicie redução para aproximação. É 200, com a 206. Temos o Lu, velocidade cada. 160. Condições de manter sua presente velocidade até Duna? Afirmativa, até incrementar. Então, condições são incrementar para 180? Afirmativa. Então, mantenha 180 até Duna. Mantendo 4.000, senhor? Desça para 3.000 pés. 3.000 pés, tá no valor, 180. Zero, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 020, limitado localizador, TAM 3190. Na esquerda 020, limitado lock. Esquerda 020. Esquerda 020, limitado lock, TAM 3190, desce para quanto? Desça para o nível 050. 50. ZLS 6720. Completa aproximação, chame torres 186, bom pouso. 86, boa. A 206 da Azul, desça para 2.000 pés, informe no lock. 2.000 pés, informará, já está no localizador com a 206. De redução para aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. 186, 1406, boa tarde. Webjet 6720, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento no 60 graus, 109, ajuste no 021. Divertiu, aguardando. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, estabilizado no localizador. 4206, boa tarde, reporte passando marcador externo. Reportará marcador externo 4206. Se livrar do setor do táxi, já ingressa a Juliette até o 4. Perfeito, então. Então, após o voo liberar, a gente está aqui no 4, a gente está aqui no 2, vamos ver. 8, boa tarde. Boa. Já temos o Lodessa para 2.000, informe no lock. 2.000, vai informar, estabilizado, estamos alô. Tá, 3190, desça para 3.000 pés, ajuste do 021. 3.021, TAM 3190. Controle o trip 5219, está mantendo o perfil da Arbor. Autoriza a curva à direita da presente. Leva, trip 5241. Para, leva 52, confirmando 5241 ou 5219? 5241, vou elefa. Pouso, vento 170 graus, 08 nós. Ajuste no 02 zona. 2021, pouso na 72. A gente mantém a 5.000 quilos para Pavito. 3190, curva direita, proa 060. Direita 060, tá 3190. Meia. Íntimo. Boa, na 755, pushback, meia dúzia. Provado, meia dúzia, Shimtek. Autorizado, meu portará. 60, obrigado, boa tarde. 4-3, 3 horas e 55, qual que? Podia só repetir o POB alternado? POB de 1-4-3, altera qual que? Entendi, aprovado o táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá 18.6 com a torre, ajuste em 1021, bom voo. Índia Alfa 18.6 a torre, 1021, bom. 1-2-5-1, alterna, 1-3-3-2-5, boa viagem. 1-2-5-1-1-3-3-2-5-1-0-7-7. Completa aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, então, bom serviço. Na 3190, reduzia para aproximação, informa o tráfego à sua frente, pequeno porte. 6 milhas. O TAM 3190 desça para 2.000 pés. 2.000 pés, estamos reduzindo, senhor. 14206, pista livre autorizado pouso, vento 170 graus, 089. Autorizado pouso, azul 14206. Saiu 2231, passa nível 150, chame o centro Recife, frequência 1260, termo 288, boa viagem. 260-288, obrigado, bom trabalho aí, irmão. Autorizado. Boa tarde, Bona 925, pronto, posso estar lá na zona. Bona 925, boa. Quantos anos de decolar 5 autorizado? Atuando, 925. Ok, após a passagem do tráfego na curva, se não lembrar, é o 90 da Azul, ali mantém preparando. 990, ali mantém na zero, 925. Juliette Tango Romão, intenção de pouso no 7 ou no 0? Pode usar, senhor. 1-0, ciente. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, informa aeronave 737, ingressando para decolagem 5, autorizado. Vento no 70 graus, 0619, ajuste no 021. Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Na escuta do controle? Já está informando a viatura da amarela da Intraero aí. Não interfere aqui no seu táxi. Azul. Azul 4206, solo 08, livre à direita e chama solo 121 no decimal 9. 219, direito, 4206. Está o tráfego da web do portão 612, o senhor está livrando agora? Ok, grato. O 6720 vai ingressar a Juliette com cautela até o portão 612, tráfego da Gol, tá livrando mesmo para o senhor poder ingressar, fique atento. Ok, está visual com o colega, ingresso com cautela para o senhor. Olha um gol. Opa. Fala o Salvador Azul, está 206, boa tarde. Fala 206, bem-vindo, você é táxi Alfa, é um repórter da Juliette. Táxi Alfa, repórter da Juliette, com a 206. Com o tráfego à sua frente, a nave Airbus 320, companhia TAM, a 6 milhas. 3190 da TAM, no localizador? 3190 já está na LS, informado já. Eficiente, complete aproximação, reduza para a aproximação também. Chama agora a 1286, bom pouso. 1286. Juliette Tango Zulu, pista livre autorizado pouso, vento no 70 graus, 089. Ajuste no 02 anos. Tango Zulu. Voo 925, decola 09, controle 120, decimal 8. Controle 208, até boa tarde, Gol 925. Boa. Salvador, boa noite. Gol 925, retorna. 925, boa noite, contato radar, Super Amigo 360, foi Arbo após Elefa. Arbo Elefa, Gol 925, subindo para o 360. Isso é para 2000, informe o lock. 2000 no lock. Podia só repetir o PLB novamente, por favor? PLB 90. Autorizado o táxi via Índia Alfa até o ponto de esperada 10, no ponto de esperada torre do 6.6, ajuste no 021, no gol no 755, tem um bom gol. Via Índia Alfa, tem um sensor no 021, no gol no 751. A gente que chamou? 4 no 5, confirme o nível para LF. Só um minuto, 140, só um minuto. O azul ingressa Juliette 01, portão. Cuidado com o cara. Visto um localizador? Negativo, localizador. Complete aproximação, chame agora a torre 108.6, bom pouso. Pouso no 0, 0200, 3190. Boa noite. Boa noite. 755, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Papazito, torre, boa tarde, Papazito, 1,5 do Estéreo. Mas confirme o glide fora? Aquilo Papazito, uma boa tarde, senhor comanda, se o glide tá fora? Sim, tá fora ou não? Não, não houve nenhum reporte não. Ok, recebendo agora, obrigado. Agora recebendo. É só confirmando, intenção de pouso no 7 ou no 0? Pouso no 7, checa no ELS até o final. Tá ok, então prossegue e após cancela e prossegue para sinal da 17, vento 17, 0 graus, 08 graus, ajuste no 021, número 1 para pouso, aqui no Papaveta. Vai apontar na 10 mesmo, ok, ou no 0, ok? É, confirma a mensagem, mexeada, a última mensagem, poderia repetir? Eu vou apontar na 10 mesmo, ok, 10, ok? Ah, tá ok, pista 10, tô ciente, informarei pista livre, número 1 para pouso. Beleza. Foto aceita? Sim, avisado, Brasília 380-3567, rota via Pisolô 97, decola 90 com curva direita no perfil da Arbor. Subida Arbor, eleva a aerovia. 51-102 e 4 transponder, controle opera 120.8. Obrigado, 380, Arbor eleva, 51-102, 1208. Portão 3, chama quanto plano posicionar. Camarada. Tá 3190 de Bravo. 3190, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reportada na Salvador, Índia Maia. Prossiga. Manda o vento. Vento 1 no 70 graus, 170 com 10. Ok, graças. Quilo Papavito, confirmando o gol 1 no 755. Após a passagem do tráfego Charlie 310 na curta final, ali mantém. Aprovado já no meu sistema também o seu plano. É, confirme só o pátio que. Quais são? Qual a pista que pretende utilizar? 10 ou a 17? Ok, então está no pátio 5, a intenção da colagem da 10, confere? Pronto, cópia. Tipo Papá Romeu Vitor, Salvador Congonhas, aprovado 400. Rota conforme plano, Bridger, Pisolô 97, Bravo Hotel Zulu, após sair conforme. Decola picha 10, com curva direita, no perfil da Dael, Leida, Porsche, Leida, voa Bridger, a Interceptor Aerovia, up, Zulu, correção, up Zulu 16, 5075 transponder, controle em 20.8. Bordo 755, pista livre autorizada decolagem, vento 170 graus, 08 nós. Vamos Cruzeiro Papa Romeu 20, estou ciente, na minha escuta, aguarde para acionamento, correto, cotejamento. Ok, só vou chegar com a S, que eu acho que teve um erro aqui no seu plano da rota. O senhor, depois de bridge, o senhor, o que é que tem no seu plano, após bridge? Isso, é o certo, porém, no meu, no meu sistema está aparecendo o episódio 17. Eu vou só checar, pode ter sido o erro da S, e chegar só com o centro Recife. Mas, a princípio, mantenha a sua autorização e aguarde para acionar. Bom, Pátio, o Quilo Papavito? Ok. Táxi Juliette, contorno o pátio principal e reporte para ingresso táxi Lima. Salvador Ground, go 256, we have information, uniform. 856, Salvador Recife, level 390, just a minute to copy, prepare, you'll be departure Ipuca. Standby, 1855. 925, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1260, tem 1288, boa viagem. 260-288, boa tarde. Quebec, prossigo no 1500 pés, corredores Cachapéu, Vera Cruz, Paripe e rotatório, formando visual com aeródromo. Autorizado acionamento, reporte para o TAC. Trip Papá Romeu Vitor. Pega a TC Quebec, no ponto de espera da mesma, vai chamar a torre 1 no 8.6 para o cruzamento da. Para ingresso na 1 no 7, o Kira Papavito. Oxenem 143, o senhor identificação, autorizado chegada a bomba, desça para 4 mil pés, o soltímetro na 021 na vigilância. Negativo, prossiga. Oxenem 143, está livre da restrição, descendo para 4 mil pés. Estabilizou o visual, gol no 612. Gol no 612, complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso, gol no 612. 86, graças. Gol no 612, final 10, baixa travada. Gol no 612, tem autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Autorizado pouso 10, gol no 612. Level 390, airway open with 58, takeoff from A10, left turn. Your departure will be Puka, departure Jammu, then Aru transition. Scott code 5101, and control departure frequency 120.8. Feels like level 390, airway 58, 260. Puka departure, Aracaju transition, takeoff. Turn the left, 45101, departure control 120, small weight, go 1856. Correct, reporter ready to start and push. Okay, for pressure setup, go 1856. Papá, Romeu Vitor, confirmando. aguardo, eu tô com o tráfego no sentido contrário do pátio 5 até o ponto de esperada 10. Aguardo para o táxi, o Tângulo. Pode prosseguir, sim, até a saída do pátio 3, o Tângulo. Ok, triplo Papa Romeo Vita, autorizado o cruzamento da pista no 7, prossegue o táxi Quebec, Mike, na Lima, irá chamar o solo 121 no decimal 9 para prosseguir o táxi. Positivo. Autorizado chegada MOF, desça para o nível 050, estou altímetro no 021 na vigilância. Autoriza a rotatória na presença do Mike Quebec. Vou em rotatória, Vitor Mike Quebec. Valeu, Castigo. Passando 1-80 agora, 755. 755, passa nível 1-80, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 351-3325, obrigado. Manda boa, boa na mesma, 2 litrão. Do Tripa para Romeu Lima, prossiga no táxi, agilizando na medida possível, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1 no 8.6, o ajuste 1020. Vai, vai. Ingressa, parte principal, Lima, Mike, e na Quebec vai chamar o solo em 1, quais são, a torre 1 no 8.6, 1021 no ajuste, o Juliette Tangulu. Saiteja já cruzando na frente já. Pista 1-0, vento 1-60 graus, 08 nós. Autorizado ingressar, de decolada, capteiro 1-0, triplo Papa Romeo Vitor. direito no 3567. Mano, 3567. No portão 3 tá pronto? Afirma aquilo. Autorizado, portão 3, posicionar, chama o táxi, 3567. Bora. Your number 2 to push on the sector, maintain position the wing. Oh, 1856. Meia 201 no cópia. Galeão 360, rota conforme plano de Upper Zulu 10. Upper Zulu 90. Recolo 90 com rua direita, no perfil da Dael, Leida Pós, Leida Voa Bridge, intercepta aerovia. 50774 transponder, controle 120.8. Papa Romeu Vitor, decola 28, controle 120, decimal 8. Para o controle 120, decimal 8, boa noite, Romeu Vitor. Boa. Negativo, mantenha a chegada. Controle Salvador, muito boa tarde, o triplo Papa Romeu Vitor decolou na sua escuta. Papá Romeu Vitor, contato radar Super nível 400, perfil da El. Se desejar, voe Leda. Triplo Papa Romeu Vitor, ciente da presente, autorizado a voar direto Leda. Romeu Vitor. Me escuta? M201 é o solto, me escuta? Só complementando a autorização, curva direita, por decolagem. Curva direita, ali frequência. Turmai Quebec tem autorizado pouso pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 08 nós. Baixou e travou na fábrica, livre 1-7, Mike Quebec. Quebec.